Sorriso. Creio que foi o sorriso. O sorriso foi quem abriu a porta. Era um sorriso com muita luz lá dentro. Apetecia entrar nele, tirar a roupa, ficar nu dentro daquele sorriso. Correr, navegar, morrer naquele sorriso.